Hoje sou o próximo. Pela 26ª vez em poucos meses, saí de casa para entrar num bloco de cimento, sentar-me, ouvir e falar, enquanto tentava arranjar um ofício. Um outro ofício exterior, porque nos restantes dias já tinha os meus ofícios. A maioria até criada por mim, ou junto da minha esposa, ou de familiares, ou de amigos. Ou mesmo ofícios criados por mim, e para mim, no intuito de me instruir mais do que me ocupar. Mas chegara o momento de intensificar a busca por outra ocupação. Um ofício oficial, mais por imposição monetária no seio familiar do que vontade própria de laborar noutro lugar. Salutar e conviver com outros seres humanos era, já naquela altura, um suplício. Tu sabes, amiga. E naquele contexto, essa hesitação, mais uma vez, demonstrou ter fundamento. Fui aceite, num regime experimental. Iriam experimentar-me, testar-me qual utensílio, durante 2 meses. Depois veremos. Esse depois chegou rapidamente. Fui elogiado logo à segunda semana, quase promovido dias depois. Mas o depois envolveria compensação em graveto. E aí, os responsáveis pediram um adiamento. Apreciaram a minha entrega, aplaudiram os meus resultados, reconheceram o nível dos meus estudos. Fui o primeiro na família a chegar a doutor. O utensílio era realmente útil, mas solicitar um novo período experimental sem compensação. Saí. Decisão acertada. Mais tarde, apercebi-me de que, adotando um esquema rotativo, sempre sem pagamentos, aquele bloco abrigava exclusivamente escravos modernos e lucrava graças a eles. Eu seria apenas o próximo. Recordo este retalho da minha vida a propósito de uma canção que o meu neto mais novo me pediu para escutar há poucos dias em casa da tia de Olinda. Reza a canção, que parva que sou, e fico a pensar... Que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. E os jovens de hoje tendem para o adiar, sujeitar, concordar. Ver tanta coisa errada à minha volta e comentar, sim, por mim pode assim ficar. São versos fáceis, mas realistas. Ser Tenho amigos que se mudaram para tão longe. Bom, muitos fisicamente estão perto, mas na prática os seus valores desde cedo ficaram a milhares de quilómetros de distância de mim. Ou até mais. Porque quando os verdadeiros estão a milhares de quilómetros de distância, sabemos que os podemos alcançar. Demoramos, mas chegamos lá. Mas neste caso, sim. A distância até é maior do que milhares de quilómetros. Parecem seres inalcançáveis, mesmo que os visse todos os dias. Que não via, porque preferi evitá-los. Achas que procedi mal? E a tristeza chegou a ser tão grande até ao dia em que percebi que não valia a pena estar... Não valia a pena estar a pensar neles e nelas, como também não vale a pena estar agora a falar sobre tais personalidades. Centro-me nos longínquos, mas nobres. Por que partiram eles, perguntas tu? Por causa de uma palavra e de uma ideia que eu repudiei durante anos a fio. Matrimónio. Os meus amigos estão longe porque casaram-se. Encontraram a pessoa com quem queriam ficar para o resto das respectivas existências, pelo menos era essa a ideia naquela fase, e partiram para outros países com um consentimento duplo. Consolidaram o amor noutras terras, criaram raízes noutro lado. Sim, tiveram de enraizar, porque se não criar raízes, não é amor. E se não amamos... Não estamos vivos. Mas tem de criar raízes nos dois lados. Porque se cria raízes de um lado só, será esse o pior cenário do mundo. O cenário fica desequilibrado, tal como uma árvore de grande porte que de repente fica apenas com raízes só numa vertente. Ela vai cair. aquelas árvores não tombaram, pelo menos entre o volume de informação que recebi, e os casamentos foram uma confirmação sólida. Lembro-me que, antes das partidas, todos e cada um deles sublinharam a mesma presciência. Tu vais juntar-te ao grupo, vais, vais. Não vou, não, respondi eu com insistência. Desprezava a festividade e duvidava das promessas feitas. De facto, eu fui o próximo a casar. Nenhum canto, tudo raso da ausência, tudo liso de espanto. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe e a distância é tão grande. Esta mágoa, ai, este pranto, ai, esta dor, dor do amor sozinho, do amor maior. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe. Era uma vez um casal que também estava longe. Sem saber, estava longe de saber o futuro que o filho iria ter. O filho, já quase adulto, quis mudar de ares, de estudos e de vocação. Os progenitores não gostavam, sobretudo o pai não gostava de ver o sucessor desviar-se do plano elaborado há muito com os dois mais velhos. Mas a mãe acedeu, fez um favor e deixou-o ir. É mãe. Já longe dos pais, mas perto do que queria alcançar, o jovem concluiu as leituras que pretendia e era necessário fazer e logo a seguir criou um grupo. O seu grupo. Rapidamente surgiram seguidores, quais discípulos, e uma rapariga pediu para ser co-líder do grupo, ajudar na liderança. Queria mesmo muito. Por favor! Ele ainda hesitou, mas acedeu ao favor e deixou-a entrar. Ela, numa fase mais avançada, percebeu que era preciso mudar de espaço físico. Aquele cantinho era curto demais para o que estava a acontecer ali. Conversou com um superior que, sem criar entraves, concedeu esse favor. Eu cruzei-me com esse superior, que, talvez embalado por um grupo com o qual se cruzava quase diariamente, narrou-me esta sequência e exemplificou-me as maravilhas criadas naquele ambiente com aquelas pessoas. Fez-me o favor, sem eu pedir, de me inserir nesse conjunto, também ele superior. E eu passei a acreditar. Acredito que não vou tão cedo para outro território porque estou cá embaixo a fazer e ser algo útil. Acredito que a negatividade vai ser sempre substituída pela positividade a determinada altura e que a segunda vai ser superior à primeira. Acredito que o essencial não é ganhar ou perder, subir ou descer, mas sim harmonizar e ser feliz graças à felicidade alheia. É um processo mútuo. Acredito que consigo prolongar estas ideias. Como cantou Alcione, aqui junto a nós, não conseguimos mudar o mundo, mas é importante que o mundo não nos mude. E talvez um dia eu consiga mudar o mundo pequeno que me rodeia. E eu sou o próximo nesta lista de favores em cadeia. Vou começar por ti. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because Uma ocasião estava eu à espera de um trolley. Perdão, não era de um trolley. Era do trolley que apresentava o destino que eu queria, o único que eu pretendia adotar. Estive a aguardar durante muito tempo. Não, não era dia de greve. Na altura não sabia o que era isso. Alguns trolleys passaram por mim, mas nenhum trazia o que eu esperava. O primeiro, lá o vi, horas depois de estar à espera. Podia ter entrado. Afinal, já tinha estado parado durante muito tempo, poderia logo ali ter mudado de local, sair daquela paralisia temporária. Ainda pensei em entrar. Mas não, deixou ir. Deixei. Seguiu-se outro trolley, que vinha como eu gosto mais, vazio. Certamente teria todo o conforto desejado lá dentro. Mas não. Não fiz sinal. Posteriormente avistei mais um, cheio de velocidade, que representaria uma aventura anormal, mas que era capaz de aguentar naquela idade. Percebi que estava atrasado porque passavam poucos minutos do meio-dia e aquele era o trolley das 11. Posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Já estava escuro, a noite passara a ser protagonista, quando vieram mais dois trolleys quase colados. O primeiro até seguia para uma direção próxima à que eu desejava. Não ficaria longe daquilo que eu queria. O segundo ia para mais longe, mas no seu interior algo se destacou aos meus olhos. Comportava apenas uma passageira. Bela, jovem, humilde. Como eu gosto, parede do meu quarto, bem sabes. Mas deixei-os passar. Aos dois. Foi então que, quando na verdade eu já nem estava à espera, li o destino pretendido no trolley seguinte. Não vi se trazia poucas ou muitas pessoas. Não reparei se era veloz ou lento. Aquele trolley ia para onde eu queria. Foi então que, talvez sem quereres ou sem estares à espera, na verdade nem eu estava à espera, entraste no meu mundo. Porque o trolley trouxe-me até ti. Parabéns a mim. Sim, estou a parabenizar-me, porque contrariei a maioria e esperei. Fiquei à espera de aquilo que queria verdadeiramente e de aquilo que, talvez inconscientemente, eu sabia que me iria alterar, que era o caminho correto. Outros meios mais rápidos ou fáceis cruzaram-se comigo, mas eu esperei. Esperei sempre pelo próximo. E resultou. E encontrei-te. Agora não te largo, já reparaste? Não foi a seta do amor, mas houve uma seta qualquer que embateu em mim, em nós. Não estraguemos. Hoje o meu coração acordou a bater mais forte. Meu dia de sorte chegou, porque ontem o meu coração bateu junto ao teu e doeu quando a seta bateu. E sem querer entraste dentro do meu mundo, eu não te vou largar. Hoje, só hoje, o meu coração acordou a bater mais forte e parou, porque ontem o meu coração parou junto ao teu e doeu quando a seta bateu. E sem querer entrar a seta do amor bateu. Foram tantas as palavras que dissemos sobre o amor. Foram tantas as promessas que juramos. eu não te vou largar nem um segundo. Doeu quando a seta do amor bateu. Quando a seta nos bateu, quando a seta nos bateu.